Era um boato, sussurrou Olivaras. Um boato que correu há muitos anos, muito antes de você nascer. Acredito que tenha sido o próprio Grigorovitch quem o espalhou. O senhor pode perceber como seria bom para os negócios que um fabricante estivesse estudando e duplicando as qualidades da varinha das varinhas. Posso. Harry se levantou. Senhor Olivaras, uma última coisa, então deixaremos o senhor descansar. Que é que o senhor sabe sobre as relíquias da morte? As o quê? Perguntou o fabricante de varinhas, parecendo absolutamente aturdido. As relíquias da morte. Receio não saber do que está falando. Isso ainda tem alguma relação com varinhas? Harry fitou o rosto chupado e acreditou que Olivaras não estivesse fingindo. Não conhecia as relíquias da morte. Obrigado, disse Harry. Muito obrigado. Vamos deixá-lo descansar. Olivaras parecia impressionado. Ele estava me torturando, ofegou. A maldição Cruciatus. O senhor não faz ideia. Faço. Realmente faço. Por favor, descanse um pouco. Obrigado por nos contar tudo isso. Harry saiu à frente de Rony e Hermione, desceu a escada e então vislumbrou Gui, Fleur, Luna e Dino sentados à mesa na cozinha. Xícaras de chá diante deles. Todos ergueram os olhos para Harry quando passou pela porta, mas ele apenas acenou com a cabeça e continuou em direção ao jardim. Rony e Hermione em seus calcanhares. O monte de terra vermelha que cobria Dobby destacava-se adiante, e Harry seguiu para lá sentindo sua dor de cabeça se intensificar. Era agora um enorme esforço bloquear as visões que se impunham à sua mente, mas ele sabia que teria de resistir um pouco mais. Logo cederia porque precisava saber se a sua teoria estava correta. Mais um breve esforço, apenas para poder explicar tudo a Rony e Hermione. Muito tempo atrás, Grigorovitch teve em seu poder a varinha das varinhas. Vi você sabe quem tentando encontrá-lo. Quando conseguiu, soube que não estava mais com Grigorovitch. Grindelwald lhe roubara a varinha. Como Grindelwald descobriu que estava com Grigorovitch, eu não sei. Mas o fabricante de varinhas foi suficientemente burro de espalhar esse boato. Não deve ter sido muito difícil. Voldemort estava às portas de Hogwarts. Harry o via parado ali. E via também a lanterna balançando à luz da alvorada, se aproximando cada vez mais. E Grindelwald usou a varinha para se tornar poderoso. E no auge do seu poder, quando Dumbledore percebeu que era o único que poderia detê-lo, travou um duelo com Grindelwald e tomou-lhe a varinha das varinhas. Dumbledore tinha a varinha das varinhas? Admirou-se Rony. Mas então onde está agora? Em Hogwarts, respondeu Harry, lutando para permanecer com os amigos no jardim. Mas então vamos, disse Rony com urgência. Harry, vamos buscá-la antes que ele a consiga. É tarde demais para isso. Harry não conseguiu se conter. Levou as mãos à cabeça, tentando ajudar sua mente a resistir. Você sabe quem, sabe onde está. E está lá agora. Harry, exclamou Rony furioso, há quanto tempo você sabe disso? Por que estivemos perdendo tempo? Por que conversou com Grampo primeiro? Poderíamos ter ido... Ainda podemos ir? Não, disse Harry e caiu de joelhos no capim. Hermione tem razão. Dumbledore não queria que eu a possuísse. Não queria que eu a tomasse. Queria que eu encontrasse as Horcruxes. A varinha é invencível, Harry, gemeu Rony. Minha obrigação é... é encontrar as Horcruxes. E agora tudo estava fresco e escuro, o sol apenas visível no horizonte enquanto ele deslizava ao lado de Snape, atravessando os jardins em direção ao lago. Daqui a pouco irei me juntar a você no castelo, disse com sua voz aguda e fria. Deixe-me agora. Snape fez uma reverência e voltou pelo mesmo caminho, sua capa preta esvoaçando às costas. Harry caminhou lentamente, aguardando o vulto de Snape desaparecer. Não seria bom que Snape, nem ninguém, visse aonde estava indo. Mas não havia luzes nas janelas do castelo, e ele poderia se esconder. E, em um segundo, lançou sobre si mesmo um feitiço da desilusão, que o ocultou até dos próprios olhos, e continuou andando, contornando o lago, apreciando os contornos do castelo, seu primeiro reino. Seu direito por nascimento. E ali estava, ao lado do lago, refletindo-se nas águas escuras. O túmulo de mármore branco, uma mancha desnecessária na paisagem familiar. Ele sentiu mais uma vez um assomo de controlada euforia, aquela sensação intoxicante de propósito na destruição. Ergueu a velha varinha de teixo, que apropriado que este fosse o seu último grande ato. O túmulo se abriu da cabeceira aos pés. O vulto amortalhado continuava tão comprido e magro como fora em vida. Ele tornou a erguer a varinha. A mortalha se abriu. O rosto estava translúcido, pálido, encovado, contudo quase perfeitamente preservado. Tinham-lhe deixado os óculos sobre o nariz torto. Ele sentiu desprezo e vontade de rir. As mãos de Dumbledore estavam cruzadas sobre o peito e ali estava ela, presa sob as mãos, enterrada com ele. Será que o velho tolo imaginara que o mármore ou a morte protegeriam a varinha? Será que pensara que o Lorde das Trevas teria medo de violar o seu túmulo? A mão aranhosa mergulhou e arrebatou a varinha de Dumbledore. E, quando a segurou, uma chuva de faíscas voou da sua ponta, salpicando o corpo do seu último dono, finalmente pronta para servir a um novo senhor.